Vai começar agora um programa bem-humorado, com informação e cultura na dose certa. Às vezes acima da dose, às vezes muito acima da dose. Com vocês, em branco, aqui na Roquete Pinto. Muito bem, programa em branco, voltando ao ar, uma quarta-feira. Bom, o programa é gravado, então não posso fazer meu comentário típico sobre o tempo, mas o que eu posso antecipar é o seguinte: nesta terça-feira, véspera do dia que você está escutando o programa, nós estamos debaixo de um pé d'água monstruoso. Então eu sei que quando você escutar esse programa, as pessoas vão estar comentando os impactos da chuva de ontem, porque eu passei isso para chegar na rádio hoje. E ao meu lado, Vinícius Oberg, o empreendedor que falou que não tirava férias e voltou de 10 dias em Nova York, tudo bem? Quebrei meu paradigma, né? Férias merecidas, eu acho que é isso que eu tenho que deixar de recado para os empreendedores. Você trouxe que tirem presente? Férias e que não trabalhem em finais de semana. Você trouxe presente para os ouvintes? Não trouxe. Roberto, você é um muquirana, nem para mim. Nem, né? Para você, que é o grande embaixador do nosso programa. Nada, né? Nada. Tempo nada. De crise. Tudo bem, beleza. E temos também uma presença... Viagem de bolso vazio. Uma presença ilustre aqui no programa. O nosso homem que nunca jogou Tetris, aquele que tem zero de conhecimento espacial, que estava sumido, mas voltou porque a gente pegou ele pela rádio perdido aqui, escrevendo o release. Saulo Machado, tudo bem? Tudo bem, Paulinho? Tudo ótimo. Saulo Machado, que deu uma de Romário, vai aparecer aqui, treina quando quer e tal. No meio do programa deve dar uma saída, mas está aqui, vai dar um pouco do ar da sabedoria dele, os comentários astutos e sagazes dele. Quer dizer que o Oberg tirou férias? Roberto tirou férias. Mas isso vai contra o old school. Old school, né, cara? Vai contra. É, empreendedor que é empreendedor não tira férias. Mas, enfim, Roberto é assim, cara. Eu, como não sou empreendedor, viajo amanhã. Hoje, nosso programa vai tratar sobre um tema muito inovador, que está bem na onda, que é sustentabilidade, uma sustentabilidade sobre um novo ponto de vista. Qual é o ponto de vista, Vinícius Oberg? A gente vai receber aqui, Paulinho, o Ricardo Gonzalez, sócio-diretor da Arquiar, Arquitetura Sustentável. Arquitetura um Sustentável. Um tema super novo, eu acho que para os ouvintes a gente vai trazer uma novidade super legal em primeira mão aqui no Em Branco. Então, acho que dos temas de empreendedorismo que a gente vem abordando, acho que é um dos mais inovadores, né, dos últimos programas aí que a gente trouxe. Com certeza. E aí, Ricardo, tudo bem? Tudo bem. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade antecipadamente. Maravilha, é um prazer ter você aqui. Fica com a gente que daqui a pouco o programa Em Branco está de volta. A gente vai escutar uma musiquinha e daqui a pouco voltamos com a entrevista. Vamos de Flávia Bittencourt com Fanatismo. De sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não é sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim, enlouquecida. Passo no mundo meu amor a ler, no misterioso livro do teu ser, a mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizes isso, toda a graça de uma boca divina fala em mim. E olhos postos em ti, digo de rastros. Podem voar mundos, morrer astros. Que tu és como um Deus, princípio e fim. Podem voar mundos, morrer astros. Que tu és como um Deus, princípio e fim. Minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não é sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim, enlouquecida. Passo no mundo meu amor a ler, no misterioso livro do teu ser, a mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizes isso, toda graça mim. Podem voar mundos, morrer astros, que tu és como Deus, princípio e fim. Frágil, tudo passa. Quando me dizes isso, toda a graça de uma boca divina fala em mim. E olhos postos em ti, digo de rastros. Podem voar mundos, morrer astros, que tu és como Deus, princípio e fim. Ah, podem voar mundos, morrer astros, que tu és como Deus, princípio e fim. Podem voar mundos, morrer astros, que tu és como um Deus, princípio e fim. Em branco. Você quem faz? Bem, programa em branco de volta. Estamos aqui com o Ricardo Gonzalez. Vamos falar de arquitetura sustentável. Vale dizer o seguinte, o programa é gravado, infelizmente você não pode ligar pra gente, mas se você quiser participar de alguma forma desse programa, você faz como o Vinícius Oberg, e esse programa você vai lembrar, você não vai esquecer. Pelo nosso Facebook, nossa ferramenta preferida, embranco.com.br, cai direto lá na nossa página, você pode mandar sua mensagem, pode ver, assistir, ouvir o link dos programas, ainda não pode assistir, porque a gente não tem essa tecnologia. Em breve a gente terá. Em breve a gente terá, eu tenho... E pelo nosso e-mail embranco@embranco.com.br. Isso, deixa lá sua crítica, sugestão, comentário ou principalmente elogio à nossa voz maravilhosa. Se você é empreendedor também, quer participar do nosso programa, pode mandar sua apresentação, o seu release, seu plano de negócios, ou enfim, o número da minha conta. Se você quiser depositar dinheiro, manda uma mensagem que a gente responde, não tem problema. Ricardo, primeiro, antes de tudo, vamos começar, vamos dizer assim, organizando a bagunça aqui. O que é arquitetura sustentável? Bom, a arquitetura sustentável, de fato, ela é uma prática, né, que vem sendo adotada cada vez mais pelos profissionais da área em função de uma necessidade perene. E o que necessidade perene seria essa? As nossas fontes de recursos esgotáveis, as fontes de minério, as fontes de calor, as fontes de trabalho, todas elas hoje exigem uma grande produção com alto custo. E as pessoas estão, os profissionais da área, da engenharia, da mecânica, da arquitetura, cada vez mais buscando soluções para utilizar tecnologias renováveis, né? Então, o conceito, ele dar-se-á a partir dessa prática, né? De sustentabilidade, de fato, em função de uma renovação de conceito, inclusive, né? Muito bem. Então, vamos pensar no nosso ouvinte que tem sua casa e que isso é prático para ele, quer dizer, ele vai ter redução de alguma conta, é barato, ou isso é uma moda que é mais cara que tem cara? Na verdade, eu diria que não acho que moda não se emprega bem ao caso, né? Eu penso que, por se tratar de um emprego hoje de conceito, isso ainda de fato vai precisar sendo realizado passo a passo, né? Então, a sustentabilidade de fato hoje, ela está voltada para todo o emprego de materiais, né, fisicamente. Então, para quem já tem a sua casa propriamente dito, eu não tenho dúvida que há sempre uma possibilidade de fazer alguma melhoria, tanto na redução de energia elétrica, quanto na redução do consumo de água e possivelmente até mesmo no consumo de gás, né, uma vez que a gente está falando de fonte de calor e combustível. O investimento, ele é relativamente alto no início, né, mas depois a pessoa dilui ao longo dos meses essa economia em contas de água, de luz, enfim. Essa coisa do investimento de para adaptação, né? Para as adaptações, é exatamente por conta desse conceito que a gente vem falando o tempo todo. Em alguns países da América, nossos vizinhos, por exemplo, aqui na Bolívia, nós temos diversas comunidades de pessoas extremamente carentes, onde todas as casas são de cunho sustentável, porque elas já nasceram no seu plano diretor, originalmente, com um cunho de sustentabilidade. Então, naquele momento, já se pensava dessa maneira. E aqui nós estamos fazendo toda uma adaptação, é um trabalho árduo. Meu pai, por exemplo, já vem fazendo isso há 30 anos, eu há 10, e com muito suor. Né? Então, a sustentabilidade é em família, né? Uma família 100% sustentável. Uma família sustentável, é isso? Uma família sustentável, talvez. Quantos filhos seu pai teve? Eu quero saber se ele foi sustentável no tamanho da família dele. Bom, que eu saiba, registrado, um, né? Um só, tá certo. Registrado. Não, isso que você falou, esse exemplo que você deu da Bolívia, é muito legal, que eu assisti uma palestra no TED. Paulo, eu tô aqui do lado do Paulinho, do Saulo. O Saulo tá presente, eu acho, em todos os TEDs do mundo. O Saulo é um cara que... Saulo é um arroz de festa de TED, é isso? Exatamente. E pra quem não sabe, o TED é uma conferência que discute novas ideias, enfim. E lá eles deram um exemplo, uma palestra, de um cara que transformou uma comunidade na Índia totalmente sustentável apenas com garrafa PET. A iluminação das casas era com garrafa PET. Então ele abria o telhado, botava a garrafa PET e a luz entrava por ali. E aquilo ali retia energia também. Sensacional. Então ali mostra que a sustentabilidade não está restrita às pessoas com maior poder aquisitivo, né? E ao investimento alto. Exatamente. Esse exemplo que você deu da Bolívia é muito legal. Eu acho fantástico. E eu queria saber o seguinte: tem algum exemplo desse aqui no Rio que é simbólico? Ou seja, tem uma casa que é um marco de sustentabilidade construída aqui? Tem algum projeto que seja? Ou então, assim, pode falar do caso próprio. Qual é o projeto de vocês que é mais orgulhosamente sustentável? É, na verdade, por quê, né? O projeto que é orgulhosamente sustentável, de fato, hoje, ele está em fase de lançamento. A Arquear é uma empresa que foi criada para gerir projetos de gestão pública. Então hoje nós temos algumas unidades a serem lançadas em um estado, em um município aqui da Baixada Fluminense, onde todas essas residências serão de cunho sustentável. Todo o emprego de materiais, na sua filosofia de projeto originalmente, já nasceram de maneira renováveis, né? Todas elas de fontes renováveis. E atualmente em execução nós temos uma academia de atividades físicas, situada aqui na zona sul do Rio de Janeiro, aqui no Maitá, é a Velox Fitness. E essa academia já está na terceira expansão, onde nós estamos fazendo, proporcionando aos proprietários lá da academia todo esse viés da sustentabilidade com o conforto de construir com uma grande velocidade por execução. Dá um exemplo para a gente, o que tem de sustentável nessa expansão? Assim, qual é o material que vocês usam? Qual é o... Assim, tem captação de água da chuva? Quais são que você tem que ter uma triagem até da matéria-prima, né? Você tem que saber de onde vem essa matéria-prima. Exatamente, exatamente. Como é que funciona isso? Como eu falei do início da nossa entrevista, do nosso bate-papo, essa coisa de você estar voltada para o conceito da sustentabilidade, então significa que a filosofia do projeto, ela já te proporciona a oportunidade de você fazer assim um refino dos materiais. Isso nasce no escritório por um corpo técnico de especificações em que eles exigem, vamos dizer assim, dos nossos parceiros, que são os fornecedores de materiais, eles exigem as certificações e laudos das empresas que trabalham, quase todas elas, com Green Build, exatamente. Ou seja, tem que ter um certificado de qualidade que aquilo não afetou, vamos dizer assim, o meio ambiente. Além de qualidade, certificado de origem, né? Que é onde a gente então se calça para poder, digamos assim, na boa maneira do sentido, ostentar essa coisa do selo de sustentabilidade. Deixa eu te perguntar, você falou de obras públicas e o Rio está vivendo uma grande transformação. Como é que você enxerga que esse momento de mudança, de obras, de investimento, a arquitetura sustentável pode aproveitar para tornar o Rio uma cidade ainda mais ecológica, ainda mais natural, ainda mais responsável ambientalmente? A nossa administração municipal, estadual, eles já têm uma visão, eu diria, bastante empreendedora em função da sustentabilidade, né? Um exemplo disso é que no Maracanã, por exemplo... Ganhou um prêmio, né? Internacional. Estava lendo uma revista lá de fora que o Maracanã saiu em destaque. Exatamente. A obra sustentável. Eles já estão utilizando os materiais de emprego sustentável. Recentemente, né? Está por ser inaugurado. Aliás, hoje completou 85% da obra. A gente está torcendo para os 15 que restam ficarem prontos o mais rápido possível. Né? Não, com certeza. E o Maracanã, ele vai ajudar a popularizar esse tema, né? Porque a casa do povo ali, do futebol. E Eu, como tricolor, tô morrendo de saudade de ver o Flamengo jogar no Maracanã. Então não aguento mais. Por ser inaugurado, por exemplo, um pavilhão da Cidade Olímpica, né? Uma obra que já foi lançada naquele clube. Todas essas obras. Essas obras todas estão sendo já utilizadas em emprego de material por conta de uma boa administração que a nossa nossa gestão municipal e estadual tem feito, visto com bons olhos esses materiais, sabido que cedo ou tarde a gente já não vai ter mais para onde correr realmente. Além de, vai ser uma questão de sobrevivência. Uma questão de sobrevivência. Hoje, por exemplo, o mercado corporativo é inaceitável que você entre com uma parede de 150 metros quadrados de alvenaria no escritório. Exatamente. O cara fica louco. Não, é só impossível. E aí, tem a menor chance. Nós utilizamos aço, madeira reflorestada, prensada, mineralizada. Utilizamos muitos materiais minerais, como isolantes térmicos, acústicos, chapas de cimento celulose, que vem de origem mineral, fibrocimento. Então impacta toda uma cadeia, né? Você acha que está impactando ali só a sua casa não, e tal, mas você está impactando além da cadeia produtiva, exatamente. A alvenaria, para quem é absolutamente leigo em construção, que nem o Saulo, é o quê? É o bom e velho tijolo e massa? Exatamente. Saulo está silencioso, ele está só levando pancada hoje, tadinho. Pode posso comentar? Falar? Pode, claro. O microfone é seu, Sal. Você tem que chegar perto dele. É, ele tá muito longe. Não, a gente tem o conceito... A gente tem um conceito de ecofit, hoje em dia, né? Impregnado nos prédios. Sim. Né? Eu queria até saber também onde é que pode entrar o bambu como matéria-prima nas construções sustentáveis. A utilização do bambu, ela pode ser em revestimentos de parede, revestimentos de piso com uma certa restrição a ambientes molháveis. Ela pode ser utilizada em coberturas ao ar livre, por sua natureza, né? É um material de isolante térmico. Então, Ricardo, eu até perguntei isso porque o bambu é uma matéria-prima de fácil cultivo. Sim, né? Cooperativas podem ser formadas, cultivar o bambu, vender, né, para grandes construtoras, para pequenas construtoras. E o nosso clima é bastante propício para cultivo do bambu. Ele cresce melhor no calor, é isso? Eu não tenho especialidade em bambu, não. No clima tropical, né? E a gente está praticamente abaixo da linha do Equador, né? Geograficamente. Então, o nosso solstício no nosso continente é bastante interessante, né? E realmente a árvore do bambu produz muito e num tempo muito rápido. Muita velocidade. Bom, melhor do que usar aquelas madeiras como jacarandá, pau-brasil, né? É um país que nossa avó usava. É um país em referência nesse tipo de matéria-prima para construção sustentável, é a China. Sim. Interessante isso, hein? Muito interessante. Bom, mas pensando... Eu fico pensando assim, no nosso ouvinte que não é especialista em obra, que não tem um orçamento gigantesco para fazer, para o clima carioca, qual é uma dica comum e boa para se usar numa casa típica ou num apartamento típico que seja um revestimento que ajude, por exemplo, a lidar com o calor absurdo que está fazendo no Rio? Olha, eu acho que ficou bem lembrado aí o bambu, por sua natureza, como eu falei anteriormente, ele é um material isolante. Mas além disso, sempre que pudermos procurar materiais de origem mineral, eles naturalmente tendem a agregar uma temperatura mais baixa, né? Alguns revestimentos que são extraídos de rocha, de pedra, de siltes, né? Então esses materiais já têm por sua própria constituição natural a frieza dos materiais. Então, né? eu vou entrar numa implicância pessoal minha. Uma coisa que eu odeio, que eu acho a coisa que destrói muitas cidades nesse país inteiro, que é aquela telha de amianto desgraçada e horrorosa, que é de origem mineral, mas esquenta mais do que nada aquilo. Vamos só dar uma pequena correção aí. Não, eu me inflamo quando eu falo publicitário, ele não é um arquiteto. Acho justo pelo seguinte, só é importante a gente lembrar só o seguinte, que o amianto ele já foi extinto, tá? Então hoje a aparência que você guardou, né, você está associando a uma imagem de telha de amianto. Hoje essas telhas de amianto, que são extintas por lei, né, que proporcionam o câncer, elas hoje são de fibrocimento. Então na verdade hoje ela se constitui de fibras de celulose, adicionado outras fibras sintéticas. Aquela textura que parece um papel reciclado. Exatamente. Né? Daí, então, o fibrocimento. Mas o que você perguntou efetivamente é em relação à temperatura, que ela agrega muito, é isso? Isso. É uma questão de impressão ou é um fato científico? Não, aquilo é uma estufa? Não é impressão. Na verdade, é importante a gente lembrar que nós temos uma condição térmica bastante desfavorável, né? Nós estamos no famoso Rio de Janeiro, 40 graus. Ou seja, querido ouvinte, por condição térmica desfavorável, você entende quente a pra danar. Mas, bom, enfim, então o emprego dessa telha, na verdade, ele se torna completo quando a gente utiliza um material isolante. Então, quando eu tenho a oportunidade de fazer algumas coberturas com os telhados de fibrocimento, eu ainda assim uso para atenuar um pouquinho da carga térmica, né? Para dar uma sensação térmica melhorada, e não só a sensação, mas de fato um isolamento térmico, eu utilizo uma fibra mineral. Às vezes lã de rocha, às vezes lã de vidro, tá? E às vezes um EPS tratado, né? E saindo agora da telha, Ricardo, indo para o vidro, que a gente olha as construções sustentáveis, né, chamados prédios verdes, aqui no centro, se eu não estou enganado, tem na Avenida Chile. É o Ventura Tower. Isso. Tem o prédio da Petrobras também na Cidade Nova. Eles são todos de vidro, né? Torre Almirante. O que o vidro contribui além da iluminação, claro, da luminosidade? Alguns vidros hoje já estão sendo produzidos com controle de luminosidade. Isso já é um vidro de alta tecnologia, um preço bastante elevado, um custo bastante elevado. O vidro, ele proporciona uma velocidade construtiva, além de dar, eu diria assim, completar o tripé da arquitetura oriunda de Vitrúvio, né, que vem do Renascimento. É o belo, né, funcional e estrutural. Quando você consegue atingir um patamar numa construção onde você atinge, então, o fato da funcionalidade, da estrutura e do belo, que é por onde o arquiteto se impregna, digamos assim, a gente então consegue atingir todo esse objetivo. O vidro faz um papel aí, muitas das vezes, nesse caso desses dois prédios especificamente, tanto da parte estrutural da fachada quanto da parte estética, né? Então vamos entrar um pouco nessa questão estética. Você não acha que tem um certo exagero de vidro verde hoje como revestimento externo de prédio? Todo prédio que se pretende moderno, isso, hoje, ele é vidro do começo até o fim. Aumentando a provocação do Paulinho, isso me incomoda muito quando você combina com a arquitetura mais antiga do Rio, com os prédios tombados. Essa combinação, eu sinto que não tem uma sinergia muito grande, né? Você pega, por exemplo, no Rio, no centro do Rio, sobrados antigos. Ali a Cinelândia, do lado do Amarelinho ali, do lado do Teatro Municipal, da Câmara dos Vereadores, tem aqueles prédios de vidro ali. Sim, sim. Isso não destoa um pouco? Isso não fica... Sem dúvida. Agressivo? Não prejudica o conjunto? A arquitetura, de um modo geral, eu acho que, no meu ponto de vista, nós estamos vivendo um momento de influências internacionais, né? Está sendo muito comum, cada vez mais, o investimento de capital estrangeiro, não só no Rio de Janeiro, como no mundo. O maior exemplo disso que a gente tem é um grande canteiro de obra como Dubai. E eu penso que, quando a gente queira elevar o padrão de arquitetura, é importante que a gente tome como referência, sem dúvida nenhuma, as boas construções, as boas tecnologias, né? Mas eu penso que isso poderia ser dosado também. Como nós não temos uma legislação vigente que seja dura e rígida em relação a revestimentos, né? Então acho que isso está muito mais... A legislação ainda precisa evoluir, né? A gente precisa evoluir como um todo na questão da arquitetura, né? Somos oriundos agora de um conselho extremamente novo, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU, onde a vida profissional toda do arquiteto esteve agregada ao CREA, né? Que é o Conselho Regional dos Engenheiros e Arquitetos. Então, assim, eu acho que passo a passo isso está mudando. E se incomoda vocês, vocês podem ter certeza que, de fato, incomoda a nós também. Maravilha. Bom saber que a gente não está sozinho nesse incômodo. Pelo menos é mais gente para reclamar junto. Pausa rapidíssima para uma música. Daqui a pouco a gente está de volta. Vamos escutar os Tangarás com Na Estrada. Vale lembrar, antes da gente cortar para a música, que no BG, uma coisa que eu não falei até agora, falha nossa, Vinícius Oberg. Segundo nosso curador musical, Ivan Bala, estamos escutando Wilson Simonal com A Nova Dimensão do Samba, álbum de 64. Simonal, que teria feito aniversário ontem. Bom, vamos lá, os Tangarás, Na Estrada, programa em branco, já está de volta. Mas você fala no ouvido, eu não consigo resistir. O que você quer de mim, eu não consigo entender. Meu coração tá na estrada, cê não é minha namorada. O que você quer de mim? Uau! Em branco. Você quem faz.